sabe, cara. Simba! Quem sabe canta, hein? Parte da vida, abre o coração. Boa Maria, boa bandeira. Ai, cola teu corpo no meu. Ai, ai, vem perto de mim. Ai, ai, parei de contar que eu sou seu namorado. Descarado, amar você é bom demais. É tudo que eu posso querer. Se tudo você tem melhor, pior é te perder. Ah! Simba! Me deixou feliz. E que até hoje não cicatrizou. Te amar de novo faz parte da vida. Abre o coração. Tudo tem segredo e tem razão. Cola teu corpo no meu. Ai, ai. E vem perto de mim. Ai, ai. Fazer de contar que eu sou seu namorado. Namorado. É bom demais, é tudo que eu posso querer. E tudo você tem melhor, pior é te perder. Cola teu corpo no meu, laia. E vem perto de mim, laia. Botena, sou seu namorado. Namorado, ama você, é bom demais. É tudo que eu posso querer. Pior é te perder. Lugar, era só que faltava, viu? Não tem mais jeito não.